just advise you, we had 10 knots of tailwind on rotation point. Salvador, trip 5219. sábado, boa noite, são 3-8, mano. É o 340, são 3-8, mano, 7. 08, manda. 08, 69. Zero, poderia nos jogar com o Pro de Leda? Autorizado, Leda, muito obrigado, 62, 59. Controle 33, número 7 decolou.